decisão. Acabo de parar esta decisão. Pero é a única religião. Esta não tem outra provocação. Mas é muito bom. Se é o tesourinho, com sempre tempo a canhão. Se é o tesourinho, que se mexe no menino. Se é o tesourinho, que mais é o empolinho. Se é o tesourinho, se é o tesourinho, acabo de parar de assistir. Se é o tesourinho, esta não tem outra provocação. Se é minha vez, se é o tesourinho, ele como sempre mano aí. Se é o tesourinho, eu vou te tratar de mugê. Se é o tesourinho, e assim que ele está contém. Se é o tesourinho, se é o tesourinho, acabo de parar de assistir. Se é o tesourinho, esta não tem outra provocação. Show!